Capítulo 2 do Evangelho de Marcos, nós lemos assim: outra vez saiu Jesus para a beira do mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Jesus gostava de um seminário, Jesus gostava de ensino, Jesus gostava de estudar a palavra e ensinar a palavra. Todo cristão verdadeiro vai gostar de estudar a palavra. Capítulo 8 de João, no versículo 2, nós lemos: pela manhã cedo voltou ao templo, e todo o povo vinha ter com ele, e Jesus sentava-se e ensinava ao povo. Aquele povo não era acostumado, irmão. Aquele povo não era acostumado, porque o povo, a multidão, não é acostumada a sentar-se para aprender. A gente vai para a escola porque é obrigado. Hoje, o Mateus falou comigo: pai, eu podia faltar hoje à escola? De vez em quando eles dão uma tirada, como a gente fazia também. Eu queria ir à escola. E se você é dono do seu nariz, você falou: hoje não vou. Acabou, não vai. Porque quando a gente vai, a gente tem que enfrentar algumas dificuldades naturais do nosso ser que é comodista. E para reter o ensino de Deus, para ouvir a instrução do Pai, para se atentar à doutrina, eu preciso me esforçar. E a palavra do Senhor já nos ensina que a nossa carne milita contra o Espírito. E as sementes de Deus são plantadas no Espírito, não no corpo nem na alma. Então o corpo vai sempre militar contra o Espírito. Não, deixa isso para lá. Não é a minha área, eu nem sou da equipe de louvor, como se louvor e adoração fosse de uma equipe específica. Eu vou estudar algumas coisas, mas Jesus vinha e ensinava a si mesmo. Jesus continuamente se retirava com seus discípulos e ensinava. Jesus continuamente levava-os para estar a sós com eles, para ensinar. Eu estava buscando o Senhor, ontem estava orando ao Senhor de noite e pedindo ao Senhor: Senhor, eu quero aprender contigo como conduzir todas as coisas no ministério. E fui colocando uma série de irmãos, de discípulos diante do Senhor. Senhor, olha aqui, Senhor, aqui. Alguns que eu passava assim, falou assim: misericórdia, Senhor do céu. Senhor, põe a tua mão. O Espírito de Deus foi falando comigo assim: se você acha que vai ter pessoas formadas ao seu redor, você nunca será um líder. Todo líder forma as pessoas ao seu redor. O referencial é Jesus. Jesus não contratou os melhores profissionais, Jesus não chamou as melhores pessoas, Jesus chamou aqueles que para nós talvez não dariam em nada, e os formou como? Ensinando. Por isso nós estamos num seminário. Não é porque é um evento da igreja, não é porque precisamos fazer um evento anualmente, não é porque precisamos é da palavra do Senhor. O modelo de ministério é Jesus, e ele não encontrou líderes prontos, os formou através do ensino, do seminário, da vida, do relacionamento. E a palavra do Senhor nos assegura uma coisa: o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Diga comigo: a minha mente, o meu cérebro foram criados para aprender os mistérios de Deus. Os meus ouvidos foram criados para ouvir os mistérios de Deus. Os meus olhos foram feitos perfeitamente para enxergar coisas infinitas criadas por Deus. Então eu posso. Não tem limite, irmão, não tem memória, não tem idade passada, não tem, eu não gosto, não consigo, não, não tem. Toda a palavra de Deus pode cair no teu coração, na tua mente, no meu espírito, no teu espírito, como uma semente, e gerar um seminário, uma sementeira, um lugar de sementes em abundância. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas, é a promessa de Jesus. E quando lemos lá no Velho Testamento, no livro de Daniel, o último capítulo, Daniel diz assim: os sábios resplandecerão. Aqueles que foram purificados ou que serão purificados, embranquecidos pelo Senhor, se tornarão sábios, refulgirão, eles resplandecerão como o fulgor das estrelas, diz a palavra do Senhor, saberão todas as coisas, compreenderão todas as coisas. A minha mente e a sua mente foram feitas por Deus para sermos sábios de Deus, sábios, cientistas, inteligentes, sábios. Por isso o Senhor vem e diz assim: me ouve, filho, se atenta à minha doutrina e guarda o meu ensino, porque eu vou te fazer sábio. É o que vimos no capítulo 4 de Provérbios.